ganhou, meu filho! Esse quarto não foi lugar, meu filho! Tu era um bumbi pra mim, senhor! Ô, Jesus, que eu bati o saco com meu filho! Meu Deus, pago meu filho no bom lugar, senhor! Ô, meu Deus, que dor eu tô sentindo, meu filho! Levanta, meu filho, aí um pra casa, meu filho, levanta! E pra família cai a lágrima, deixou saudade. E cada qual sabe os motivos da necessidade. Os seus parceiros sentem falta da sua amizade. A mãe que sofre de verdade, essa é minha homenagem. E pra família cai a lágrima, deixou saudade. E cada qual sabe os motivos da necessidade. Os seus parceiros sentem falta da sua amizade. A mãe que sofre de verdade, essa é minha homenagem. O neguinho foi o primeiro, colei no seu enterro. Perdi mais um parceiro por causa do dinheiro. Intocável, respeitado, maquinado, se foi rápido. Passou do rio do asfalto pro jacinto. Sigo de concreto e barro. Moleque tinha bom futuro, aí vai vendo uma família estruturada. Passava nem veneno, diferente do Michel. Enterrado terça-feira, baleado pelas costas ao roubar conveniência. Menor de idade, uma filha, aluguel no quarto e sala. Um sonho de melhora, não volta mais pra casa. Veio na mente muito tempo, o finado do Carlinhos. Não se encontra mais com a gente por tentar ser mais visível. Começou pelo Adidas, Nike, Timberland e Puma. Se foi sozinho, sem cortejo, no caixão da prefeitura. Perdi a conta, quantos que se foram. Uma pá de mano, firmeza por uns motivos bons. O dinheiro sempre arrasta. No São Luís lotado, cruz de madeira, vela acesa. Termine sete palmos, quantos cresceram comigo. Colava até em casa, hoje vejo a mãe chorando. Eu segurando na sua alça. Desce corda, joga terra, apanha a coroa e já era. Finaliza a história, sem parente que supera. Caminhar de mãos dadas, sentindo funerário. Com a mãe sob calmante, desmaiando no carro. Potenciais, talento, inteligência desperdiçada, aprimorando o assalto com armas e tática. Foi mais além que um sonho, o atalho pro sucesso. Quantos perderam o que tinha no sonho do progresso. Jovem some da quebrada, cadeia e vem a notícia. Subiram, furaram de bala, fazendo justiça. Vai ter grafite no muro, homenageando os que se foram. Perderam tudo que tinha, viveu o bem mais valioso. E pra família cai a lágrima, deixou saudade. E cada qual sabe os motivos da necessidade. Os seus parceiros sentem falta da sua amizade. A mãe que sofre de verdade, essa é minha homenagem. E pra família cai a lágrima, deixou saudade. E cada qual sabe os motivos da necessidade. Os seus parceiros sentem falta da sua amizade. A mãe que sofre de verdade, essa é minha homenagem. Pra família cai a lágrima, deixou saudade. E cada qual sabe os motivos da necessidade. Os seus parceiros sentem falta da sua amizade. A mãe que sofre de verdade, essa é minha homenagem. E pra família cai a lágrima, deixou saudade. E cada qual sabe os motivos da necessidade. Os seus parceiros sentem falta da sua amizade. A mãe que sofre de verdade, essa é minha homenagem. E pra família cai a lágrima, deixou saudade. E cada qual sabe os motivos da necessidade. Os seus parceiros sentem falta da sua amizade. A mãe que sofre de verdade, essa é minha homenagem. E pra família cai a lágrima, deixou saudade. E cada qual sabe os motivos da necessidade. Os seus parceiros sentem falta da sua amizade. A mãe que sofre de verdade, essa é minha homenagem. Ô, pessoal, passa aí.